45 foi Duna 2000, livre LS, forma estabilizada. Direto Duna 2000, autorizado ILS, campo 3, 1, 4. Lima Vitor Delta, torre agora, 18612, bom pouso. Vitor Delta, grato. Controle de Salvador, é o Fênix Turo 2. Lima Vitor Delta, completa para pouso 10 ou 17, confirma. Passe do vento para o Vitor Delta. 140, 140 graus, 8 nós. 17. Ativo, o gol no 925 no solo 14, direita 120, 19. 120, 19, o no 925, boa. Boa, Lima Vitor Delta, chame ponto para o cancelamento do plano e prosseguir visual para o circuito pela direita, pista no 7. Já cancelando, se possível, Vitor Delta. Aos 1-4, autorizado então iniciar a curva à esquerda para o circuito pela direita, reporte final checado. Lima, Vitor Delta. Assim parar, Vitor Delta. Azul 4-1-8, boa tarde. Pista 0 aliás e decolar, autorizado, 140 graus, 8 nós. Corredor forte. 340 via litoral, corredor forte do Fênix Turo 2. Trip 5488 Salvador. Azul 418 é Salvador, voltando. 45, bom voo. A sua rota pela Upperlist 58, ok? Então você vai decolar com a direita da El Leda e a posse Sagaz para ela prosseguir pela Upperlist 58 até Confins. Não, não, da El Leda após Leda Sagaz. Após Leda Sagaz, Trip 5488, controle. Afirmativo, conforme então, da Euleda Sagaz, 140 por essa, ali o pedeclagem azul. Da Euleda Sagaz, iniciada, 4-1-8. Lima Vitor Delta, checa o trem de pouso, pista 7, pouso autorizado, 140 graus, 10 nós. Vitor Delta, é mais travado. Direita após a decolagem, 5536 ao código, 198 ao controle. Caner 63. 6321 autorizado, Brasília 320, gole o Cito, curva direita 536, 198, controle. Correto, 6321, no show trampo de estacionamento. Correto, para posicionar, 6321. De San 3145 está a 3 milhas vem da Serra. San 3145 continua a aproximação, igual a liberação para pouso, chama o externo checar. Certo. Quatro na noite. Azul declara 18, 19, 8, boa vez. 19, 8, boa. De Salvador, boa tarde, Azul 4, 1, 8. 4, 1, 8, Salvador, boa 4118, Alper Cidadael, subindo ao 360, vigilância. Alper Cidadael, 360, 4118. 3145, checa o trem, pista 10, pouso autorizado, 150 com 10. Ainda baixado, está autorizado o pouso na 10, tá, 3145. Prossiga. Um minutinho que eu vou verificar. Qual o nível que o senhor vai para Maceió? Seguinte, pronto, cópia. Pousado Salvador, Maceió, no meu pé, vai sair no corredor forte, curva esquerda após a decolagem, 0263 é o código, 198 é o controle. Mike Juliette, cotejamento correto, me confirma o pátio PLB. Gente, acionamento de táxi decolagem, agora com a torre 18-6. Redução para 2109. Reduzindo para 2109, vamos certo. No localizador, o trip 5488. Torre 18-6. 488. Zuno 45, solos 22, direita, libera 1219. 219, tá, 13, 195. Salva Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, tá 3145. Vira pra mil pés. Confirmando a altitude? Tá mantendo 4500, solicita a descida para mil pés. Livre. Gente, tá livrando 4500 pra mil. O Fênix 12. Informe Serra na proa de mar, identifique e reporte para a descida. Positivo. Queria desculpar, ruído presente na proa de Conde, ou Bravo, informe Serra. Papai, o meu Mike, Mike Juliette, acionamento, táxi autorizado, chame na interseção para ingressar, pistão no 7. Trip 5488, Torre. Tenho, 5488, passo externo, nesse momento baixado travado. Estimativa avistado, pista 10, pouso autorizado, vento 1, 5, 0 graus, 10, 9, 5, 4, 8, 8, 8, 3, 4, 8, 2. Não, 4, 1, 8. Boa tarde, igual no 785, centro da Quebec, solicita galeão. O 785, aguarde qualquer. Aguardando. Bom, Salvador, boa tarde, igual no 399, centro da Quebec, autorização São Paulo. Aguarde qualquer. Pessoal, Salvador, igual no 925, centro da Quebec, boa tarde. 925, aguarde qualquer. Queria falar a saída prevista, por gentileza? 925. Gole. Esquerda via pista autorizada. Ingresso, reporte aliado e ponto cabeceiro no 7. Mike, Mike, Juliette. Salvador 6314, chanel na 3 para o posto de estacionamento. Autorizado, isso é para início tarde. Demorado. Minutos, cópia, passarido. Controle Salvador, gol 1755, estabilizado. Gol 1755, passando do Una, completa aproximação e chame a torre no noite, decimal meia. 186, uma boa tarde. Boa. Paulo Salvador, DB 5488, livrou na sua escuta. 5488, táxi autorizado, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 5488. Salvador, boa tarde, PAN 3217, com a formação Quebec, autorização para convênio. PAN 3217, abaixo, cópia, isso. Na sua escuta. Salvador, boa tarde, voa no 755, estabilizado. Voa no 755, centro de tráfego, continua aproximação, aguarde autorização para o posto. Aguarde autorização para o posto, voa no 755. Após direto, primeira curva direita após a decolagem, 5557 é o código, 198 é o controle. Ciente, autorizado 200 para conquista, gole val após direto, curva direita após decolagem, 5557 transponder, 119.8 controle, reporta para puxa acionamento, triple 5219. Ciente, triple 549, cotejamento correto. 1785, copia. na 75P. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Peruíbe 50, Bidev, Upper November 857, posto seguro, Upper Zulu no meia, posto conforme a rota do plano de voo. Subida da El, Leda, Bidev, com a primeira curva direita após a decolagem, 5511 é o código, 198 é o controle. Voo no 785, autorizado Galeão 360, conforme a rota, Upper 850 da Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, após conforme rota. É, da Elle, da Bidev, a saída, primeira curva direita, 5519 no transponder, o controle 119 de 18, voo no 785. No 785, cotejamento correto, chambra puxa sanar. Achou. Voo no 925, pronto para cópia. Trapo afasto do aeródromo, via linha litoral, já deixou o eixo 1028 livre, pouso autorizado, vento de 150 graus com 89, altindo agora 1011.9, com uma pequena variação até 1012. Sente, é o 975, livre pouso. Não copia o controle de saída, por gentileza? 198. 360, gole o Victor Upper Zulu no 7, decola com curva direita, estando a 5552, controle 198, voo 1922. Correto, voo 1925, chama para pushback acionamento. Levantar a 925, está no 2, ok? Sonia 6314 para o táxi com 107 a bordo, 3 horas, ao Belo, na Salvador. Táxi autorizado via India Alfa, ponto de espera, chame torre 286. India Alfa, ponto de espera, torre 286, tá? Você depois dá um ponto lá. O 399 agora de cópia. Mike, Mike e Juliette. O Juliette, você falou da pista 17, cabeceira 17. Já está no litoral 1.200 pés no momento e acessão para o 1.500, litoral norte. Mike, mantenha no 1.500 pés e condições visuais, Mike, Mike e Juliette. Juliette. Solos 32, direito 1219. 219, bom 75, táxi autorizado, Alfa de S, passam 8. Alfa de S, Fênix 1-2, deixa para 1.000 pés. Tá cruzando 1.200 para 1.000 pés, o Fênix 1-2. Gente, informa o tráfego na sua posição de 9 horas, 6 milhas. É o tráfego do Mike Mike Juliette, Charlie 206. Tá mantendo no 1.500 pés. Ok, tá ciente, o Fênix 1-2 não tá visual com o tráfego. Bono 395, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantenha o nível 050, ajuste no 011. Mike, Mike, Juliette, confirma intenções. Confirmo, pronto, cópia. Autorizado Barreira 340, vai prosseguir direto Zedor, direto Zambi, direto Iupur e após conforme a rota do plano. Momo, alvo e após direto primeiro fixo Zedor é a saída com a primeira curva à esquerda. 5547 é o código, 198 é o controle. Certo. Gente, quando possível, estimado para terminal de Aracaju e o estimado para pouso. Estimo pouso aos 2033 e a terminal Aracaju e mais aos 1900. 1900, ciente. Fênix 12, voe para a rotatória, reporte rotatória. Autorização já para compensa. Passarete 223, no cotejamento correto, chama para pushback acionamento. São 3217, está pronto para cópia com fim? Afirmativo. Autorizado com fim 360 via Peruísque 58. Subida da El, Leda, Sagai. Primeira curva à direita após a decolagem. 5561 é o código, 198 é o controle. Confins 360, autorizado, decola curva da direita, Nadael Lida, Sagai, Abrisco 58, aerovia 5561, transponder, controle 119.8, da 3217. 3217, cotejamento correto, chama para posicionar. Chama, né? 1399, copia. 99. Autorizado, São Paulo com Goiás 360, via Pezulu no meia, Bravo até o Zulu e após conforme a rota do plano. Subida da El, Leda, Brite. Curva à direita após a decolagem. 5542 é o código, 198 é o controle. Correto, chama para posicionar 1399. Confirme o setor de sobrevoo, Alfa Vitor Juliette. Dois, bom trabalho, demais, senhor. Câmara 331 na onda, por estacionamento. Autorizado, chama para iniciar. Funciona a 6321. Câmara. Colo gol na 785 para portão 6. Autorizado no 785, chama para iniciar. Vai chamar. Alfa Vitor Juliette, copia. Está autorizado Salvador Salvador, no meu pé, CGL em Valença, após decolagem, curva direita no corredor Axé, 0151 é o código, 198 é o controle. Afirmativo. Chame a torre, 98, decimal 6. Torre 18612. Torre Salvador é o Fênix 12. Fênix 1-2, tráfego avistado, autorizado da presente direto para a base. E final, reporte estabilizado. Tem o tráfego no visual, altímetro 1011, com a pequena variação até 1012, o vento é de 150 km. Fênix 1-2. Reporta na base, o Fênix 1-2, forma que já está com o embaixado travado. O Alfa Vitor Juliette, acionamento e táxi autorizado. Chame em interseção no 7 pontos para decolar. Alfa Lanchonel 6321 para táxi, 126 Morro, 1335, alterna com 5. Quem modulou, por favor? Lanchonel 6321, 126 Morro, 1335, alterna com 5. Então, através do 1-3-9-5, acertando o que pediu a esquerda da rota para ela fazer uma formação de dois imagens. Gente, por quantas milhas? 10 milhas. Campina. De Oiduna. A 2 milhas. Aguarde, o 399. Rodou já 3217, remota 2, pushback, sabe? 3217, aguarde. Pode prosseguir o táxi via Juliette e Alfa. Ponto de espera, chame torre 266321. Juliette Alfa, 266321. Romeu Mike, Mike Juliette, mantenho no 1500 pés, condições visuais. Frequência livre para coordenação. Assim que passar a posição Conde, chame o controle Aracaju 120 decimal 3. Mike, Mike Juliette. Aprovador, chanel 6204, cruzando 140. Aguarde 332 de comunicações, 6314. Controle Van Flock. Controle Salvador, 3562-66, boa tarde, Montebec, cruzo 180 para 150 na Mari. 3562-66, sendo identificação, autorizado chegada a Mari. Voe da presente TAP, desça e mantenha o nível 050, o ajuste no 011, 5266. Desce 050, no 011, pro de TAP, 5266. Gona 395, desça para 2000 pés, o ajuste no 010111, voe para Duna e reporte estabilizado no ILS XRI da pista no 0. Cinco, copiou o controle. Chama para iniciar. Cliente autorizado, chamar para o ataque no 399. São 3217, puxa acionar na remoto no 2, chama para iniciar. Vai chamar, 317. 1395. 2000 na Prodizona com 1011, reportagem estabilizada, vou no 395.